Introdução Workshop 566. Criação a partir de um único raio. Hidrogênio, carbono 14, carbono 60. Comida no sonho. Magrave flutua. Estados Unidos dá 3 nucleares para Israel. O ensinamento de hoje é principalmente sobre como o nosso universo é criado a partir dos campos magnéticos. No início aprendemos que dois campos interagem para se tornarem um plasma. E mais adiante, quando podemos entender melhor, o Sr. Cash nos disse que apenas um raio ou campo é necessário, pois ele se volta e interage consigo mesmo para criar assim um plasma. Hoje ele aprofundou o conhecimento, de certa forma resumiu muito do que aprendemos no passado. A essência de como a criação ocorre é por meio do movimento de um único campo magnético, e à medida que ele se move, se cruza sobre si mesmo, e isso é basicamente o mesmo que dois campos interagindo. Então ele cria um limite e pode ser reconhecido como uma entidade, como um universo, uma galáxia, uma estrela, a alma do homem, uma célula no corpo do homem e tudo mais. Esse é o padrão básico que toda a criação segue. Nosso universo é criado a partir de um único campo magnético de plasma de hidrogênio e os locais onde ele se intersecta são como as galáxias e assim por diante. Ele também chama essas interseções de carbono-14. E pelo desenho, podemos ver que elas estão conectadas umas às outras e a tudo mais por meio dessa linha de hidrogênio. É por isso que se diz que o carbono é o conector ou a linha de comunicação no universo. Nós nos conectamos a tudo por meio dessa configuração básica. E quando o carbono-14 se junta em um volume e se torna uma entidade, nós chamamos isso de carbono-60. No passado também chamamos o carbono-60 de estrutura de diamante que se transforma em uma entidade como uma pipoca. No estado da matéria, o carbono-60 se parece com uma bola de futebol e é chamado de fluoreno. No passado, ele costumava dizer que o carbono-14 ficava em cima do hidrogênio. Talvez isso tenha servido para desenvolvermos nosso entendimento, ou talvez também seja verdade de certa forma. Mas agora temos uma nova maneira de descrever como a criação acontece, ou seja, hidrogênio é o campo magnético em movimento, e quando ele interage consigo mesmo, torna-se carbono-14, e quando cria uma entidade, nós chamamos ela de carbono-60. Outra maneira de descrever isso é que hidrogênio é a alma do homem, carbono-14 é a alma da fisicalidade, carbono-60 é a fisicalidade. Estamos aqui de volta à trindade, ou corpo, fala e mente, como os budistas chamam isso. Na ciência do plasma, estamos chamando isso de hidrogênio, carbono-14, carbono-60. Mas o mais estranho é que tudo é realmente feito de hidrogênio e carbono. Será que essa é uma compreensão mais profunda de como passamos do estado de energia para o estado de matéria? Conhecemos o carbono apenas como um elemento com 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons e como um elemento no estado de matéria. Mas não podemos realmente fazer nada com esse entendimento. É como um bloco que está ali de concreto, que fica parado e não se move nem faz nada. Por outro lado, ponderar sobre o hidrogênio como o único campo magnético que cria tudo ao interagir consigo mesmo para se tornar plasmas, que chamamos esses plasmas de carbono-14, e quando cria uma entidade separada chamamos de carbono-60, mantém nossa mente fluida e aberta a qualquer coisa que possa ser criada a partir dessas interações. Há infinitas possibilidades e descobertas. É como olhar para o céu à noite e tentar explicar o que estamos vendo. E quanto a todos os objetos separados que vemos na criação, incluindo o ser humano? Quando o carbono-14 é confinado em outra dimensão de campos, ele se torna carbono-12, como no útero da mãe. Quando ele disse que são campos dentro de campos, eu entendi que é o mesmo que plasmas dentro de plasmas. Estamos muito abaixo em muitas camadas de plasma dentro do plasma do nosso universo. O processo de criação é o mesmo. É a interação dos campos magnéticos que leva à criação da vida. Dentro do útero, o carbono-14 se torna o carbono-12 e já temos essa conexão em cada molécula de aminoácido ou corrente. Esse carbono pode ir para os dois lados, entre o carbono-14 e o carbono-12. No útero, o carbono-12 se torna o ser humano, mas no ambiente ele se torna todos os elementos, como o cobre, o zinco e etc. Portanto, agora incluímos toda a criação nesse processo. Disse que quando a humanidade entender esse processo, ela poderá fazer qualquer coisa que ela possa imaginar, pois ela conhecerá a fonte de toda a vida e se tornará um criador. Ela se tornará uma tomadora de decisões fundamental sobre como a energia se manifestará. Isso trouxe à tona outro aspecto da vida no espaço para o qual a humanidade terá que evoluir. Trata-se de ser capaz de detectar outros campos de energia e não violar a integridade da existência desses campos. Nos sistemas planetários, os seres provavelmente viverão em alguma dimensão da fisicalidade, mas fora desses sistemas planetários, a vida existirá como campos de energia. Parece que nossa alma tem uma capacidade integrada de detectar e compreender a existência de cada campo de energia no universo, e portanto seria assim capaz de traduzir isso em algo que possamos entender. Devemos nos lembrar de que, fora da Terra, não teremos um cérebro físico para criar imagens para nós, como fazemos agora quando sonhamos. Agora, quando sonhamos e encontramos nossa avó que morreu anos atrás, ela está na forma de campos de energia, e o cérebro converte esses campos na forma como experimentamos ela quando ela viveu aqui na Terra. Mas quando encontrarmos outras entidades com as quais não temos experiência, a alma do homem terá que detectar e converter esses campos em algo que possamos assim entender, e desenvolveremos respeito e cuidado por toda a vida no universo. Outra coisa que foi mencionada foi o fato de que quando sonhamos com nossa avó, também nos vemos lá, mas ao mesmo tempo sabemos que nosso corpo está de volta em sua cama dormindo. Ele disse que nosso cérebro reconhece nossa própria alma como uma energia. Aqui eu presumo que isso signifique uma energia separada dentro de si mesmo aqui. De certa forma, isso confirma a nossa alma do homem como uma entidade separada dentro da cabeça, diferente da alma da fisicalidade, o que é. Isso significa que a alma reconhece a divisão de si mesma. E será que ele está querendo aqui dizer ao Sr. Cash que uma parte da alma fica com a fisicalidade, enquanto outra parte sai para encontrar a avó? E então ele usa a mesma analogia da alma no corpo sendo hidrogênio e encontrando a avó como carbono 14, e se vendo como um corpo com ela nessa dimensão da alma, como carbono 60. Então, de certa forma, é uma transmutação, mas cada um de nós tem que entender esse conhecimento e compreendê-lo por si mesmo. É um conhecimento da totalidade que temos dentro de nós e que usamos à noite quando sonhamos, viajamos e transmutamos com nossa alma. Em resumo, o corpo ele permanece na cama enquanto a alma viaja na dimensão de energia e manifesta uma fisicalidade nessa dimensão. Temos que nos acostumar a pensar em nós mesmos em várias dimensões ao mesmo tempo. Isso é algo que será natural para as crianças de Mitra, porque elas nasceram primeiro por meio da alma e depois a fisicalidade se manifestou. E elas serão facilmente capazes de tornar a energia da sua fisicalidade parte de sua alma. Em outras palavras, elas podem expandir a alma sobre a fisicalidade e trazê-la para dentro e transmutar. A essência da vida é essa transformação e transmutação de energia, e o resto é apenas mecânico. Na parte seguinte, o Sr. Cash nos fez pensar que quando sonhamos com nossa avó e ela nos enche com sua comida maravilhosa, por que então, quando acordamos na dimensão da fisicalidade, ainda estamos com fome? O sonho está na dimensão da alma e recebemos comida ou energia da alma de nossa avó. Então, por que não podemos converter essa energia na dimensão da fisicalidade e então, quando acordamos, estaremos assim cheios de energia, mas em vez disso estamos com fome? Novamente, trate-se de aprender a existir em diferentes dimensões. Pense na liberdade que isso nos daria. Qualquer criança que fosse para a cama com fome na Terra teria apenas que sonhar que está comendo e então converter essa energia usando a força do campo de inércia da Terra quando voltasse para o corpo e ela sim estaria cheia de energia. Há muita coisa aqui que pode ajudar a nos motivar a mudar nossas ideias sobre nós mesmos e ver que o poder está dentro de nós e que as emoções são a chave para acessá-lo. Enquanto isso, o Sr. Cash desenvolveu alguns ganhos de alimentos que serão enviados para aqueles que participarem das sessões mensais de voo. Eu acho que eles são baseados no sistema de gemiosidade e seguramos um frasco em cada mão e nos conectamos ao sistema por meio dos fones de ouvido. Isso deve aumentar a força do campo magnético da energia que recebemos do sistema para sentir assim o sabor e o cheiro dos alimentos e receber sua energia sem precisar matá-los. Sua orquestra está começando com frutas, portanto as frutas permanecerão vivas e receberemos a sua energia. E as pessoas relataram as frutas que provaram e o Sr. Cash confirmou que elas eram de fato parte do sistema. Isso significa que o sistema foi capaz de alimentar os buscadores de conhecimento. Foi assim que a Fundação Cash conseguiu alimentar as pessoas na Palestina. Uma alma satélite conseguiu usar os campos de seu próprio plasma para alimentar as outras. Não precisamos de milhões de recursos. É assim que um criador alimenta seu universo, porque ele já está conectado por meio do campo magnético único de hidrogênio. Mas como ele multiplicou os campos? Como Cristo multiplicou os peixes para alimentar as multidões? Sabemos que o mesmo sol é refletido em 100 baldes de água, mas ainda há algo faltando no conhecimento que temos que desbloquear em nós mesmos. Novamente, voltamos ao Maghreb como fonte de energia para todas as necessidades de nossa vida no universo. Que presente precioso dado pelo Sr. Cash e ainda não aprendemos a ativar o plasma dele. Pouquíssimos buscadores de conhecimento conseguiram criar um verdadeiro Maghreb que flutue ou que não tenha peso. Ele disse que alguns buscadores de conhecimento fizeram isso por acidente. Os ensinamentos de hoje sobre Maghreb tem muitas pequenas dicas ocultas que exigem mais tempo para serem digeridas. Como sempre, o segredo está nas interações de campo, e talvez devêssemos dar mais atenção a isso. Bom, anos atrás, durante um dos primeiros ensinamentos sobre a compreensão básica dos fluxos de campo, a flor da vida estava sendo discutida e analisada. Para aqueles que não se lembram, ao desenhar linhas em um papel de uma determinada maneira, uma a uma elas começam a se cruzar essas linhas e o que achamos, que deveria ser uma bagunça caótica, acaba parecendo uma flor quando você se afasta do desenho e olha para isso. Eu me lembro muito bem de que durante esse workshop, o Sr. Cash de repente ficou muito feliz e disse: "Agora vocês estão tocando no básico. Devemos passar quantos dias forem necessários para discutir isso em detalhes." Porém, cerca de 30 minutos depois, os buscadores de conhecimento passaram para outra coisa e o assunto foi esquecido. O Sr. Cash nunca impõe o conhecimento a ninguém. E havia um outro buscador de conhecimento que costumava trabalhar muito com o desenho das interações de campo à mão, e ele chegou a muitos entendimentos sobre os fluxos de campo e tentou compartilhá-los com os outros. Mas os outros buscadores de conhecimento acabaram discutindo com ele e eventualmente isso parou. Esperamos que em breve um dos buscadores de conhecimento reabra essa discussão sobre como os campos de uma grave realmente fluem e talvez então nossa compreensão se eleve. Hoje estamos discutindo hidrogênio, carbono 14, carbono 60 e uma grave é o exemplo perfeito para estudar essas interações de campo. Seria bom se alguém tivesse uma faísca e começasse a desenhar manualmente um número incontável de interseções de campo. Certa vez alguém perguntou se uma grave contém carbono 14. A resposta foi vaga e indireta, mas sim. Talvez ele esteja carregado com carbono 14, Maghreb. E temos três níveis de bobinas nanorrevestidas, e cada uma com bobinas em seu interior, e eu acho que há pelo menos 72 voltas em cada bobina. Então temos que considerar que cada volta de cada bobina interage de forma diferente à medida que o ângulo da volta percorre o círculo de volta. Podemos começar a entender que há um número incontável de interações apenas dentro das voltas das bobinas duplas, e então tem as três camadas diferentes que interagem entre si. Essa seria uma experiência de aprendizado incrível para alguém que desenhasse manualmente e analisasse todas essas diferentes interações de campo. Talvez isso até ajudasse a elevar a compreensão da humanidade sobre Maghreb e como o universo funciona. Então teremos que trazer as emoções para isso e, por meio delas, encontrar o caminho para o Criador. Bom, a implicação é que os Estados Unidos usaram seu poder para forçar um acordo de paz porque eles viram que Israel estava apenas algumas semanas de ser derrotado. E não é assim que os valentões agem? Mas como eles controlam a imprensa mundial, eles transformaram isso em outra coisa. Há uma coisa que é certa, que você não ouvirá na CNN e na Fox News, que isso não foi feito para a paz, mas para rearmar Israel com mais armas da Lockheed Martin, incluindo três ogivas nucleares para serem usadas contra o Irã. Quando a Lockheed Martin apresenta sua fatura ao Congresso, oculta nessa fatura uma comissão de 10 a 15% para aqueles que iniciam essas guerras. Isso significa que Biden deixará o cargo com um bônus bem gordo. Em segundo plano estão aqueles que financiam isso, como o Vaticano, e os outros envolvidos são os Rothschild e os Illuminati. E é assim que todo o dinheiro é movimentado sem que ninguém diga nada. E não se esqueça de que o único poder de controle sobre o Banco do Vaticano é do Papa, e um de seus clientes mais famosos foi Hitler. Isso se conecta com outros sistemas bancários ocultos, como o da cidade de Londres, o Federal Reserve, o sistema bancário da família Rothschild e tudo mais que está oculto. O fornecimento de armas para guerras em todo o mundo mantém os trabalhadores da Lockheed Martin bem pagos com horas extras e grandes bônus para a gerência. Isso continua e continua. E também está conectada a Wall Street e a todos os outros mercados de ações em todo o mundo que filtram algum dos lucros, de modo que outras pessoas, sem suspeitar, se juntam a esse crime e, de certa forma, concordam com ele mantendo silêncio. Essas pessoas não querem ver a paz e têm estruturas secretas para criar guerras. E é aí que mora o problema com a paz mundial e a liberação da tecnologia do plasma. A humanidade aceitou que a ganância e os lucros são bons, mesmo à custa da destruição e do sofrimento humano. Em que o Sr. Cash se meteu ao vir a esse planeta para tentar trazer a paz, sendo que ele vem trabalhando nisso há milhares de anos? Portanto, não devemos perder a esperança, pois tudo isso está na dimensão da fisicalidade. O verdadeiro trabalho está acontecendo no nível da alma ou da energia, mas é difícil para nós vermos isso. Embora a tecnologia esteja sendo mantida em segredo, ela está sendo usada em todo o mundo, e isso é o que ele chama o Sr. Cash de sendo sifonado. As pessoas inteligentes nos altos escalões da sociedade sabem que essa é a única esperança para a humanidade. Mas nossa estrutura atual foi construída com base na ganância, no assassinato, no engano, na mentira e em tudo mais. E eles sabem que estão sentados em um vulcão prestes a explodir e não há nada que eles possam fazer a respeito. Temos que perseverar e manter a atitude e o foco corretos, como faz o Sr. Cash. E um dia a parede vai se quebrar. E esperemos que seja mais cedo do que tarde. Outros tópicos desse workshop. Está comprovado que o ganho de magnésio usado em garrafas de 300 ml colocado pela casa muda as emoções da casa. Leva alguns meses para desenvolver os campos e é preciso ter um aminoácido nas garrafas. Sua eficácia já foi comprovada várias vezes. O conhecimento vem da interação dos campos. Ele vem da emoção e do intelecto, e você não precisa criar nada para tê-lo. Ele está lá. O conhecimento é um campo e a criação é a conversão dos campos em um estado de matéria. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 566. O ensinamento de hoje é um resumo das últimas semanas para entender como o universo funciona, como ele é estruturado e como ele se move. Cada partícula, cada ser, até mesmo a pele do homem é dinâmica, e as células dentro dela estão continuamente em movimento. Os objetos que vemos no espaço também estão em movimento. E de onde vem a essência desse movimento? A origem de toda a estrutura do universo é um campo magnético e nós o chamamos de partícula fundamental, como um plasma fundamental. Também o chamamos de Deus, mas não há diferença entre os dois. Estamos dentro de uma esfera que tem campos magnéticos embutidos nela, e esses campos interagem entre si e se expandem, e se juntam, e têm uma dimensão de restrição ou um limite. O grau de expansão de nosso universo depende das pressões de outros universos externos. O espaço e o tempo do Únicos estabelecem a limitação de quanto nosso universo pode crescer. Nosso universo começa como um único, ou uma combinação dos campos magnéticos e suas interações cria uma estrutura como o nosso universo, com todas as suas galáxias, sistemas solares e planetas, e toda a vida nele. A criação é um processo muito simples de campos magnéticos interagindo consigo mesmos e criando toda a vida que vemos neste planeta e a vida no universo. Mas onde isso começou? Tudo começou com um campo, ou um raio, e criou todas essas combinações e estruturas como o homem, o sistema planetário e outras estruturas complicadas no universo. Se olharmos e entendermos toda a estrutura, ela é muito simples. Na verdade, é uma das coisas mais simples. Só precisamos ter um campo em movimento e ele assim evoluirá. Não importa como ele evoluiu ou que espaço ele tem disponível. Porque essa linha de campo magnético começará a se cruzar e interagir. Só precisamos dar a ele uma dimensão e uma direção como a que vemos neste desenho, e isso criará um universo. Como você pode ver no desenho que o Sr. Cash faz, uma linha começa no centro e começa a se mover ao redor e a cruzar sobre si mesma. Onde a linha se cruza, ela interage consigo mesma e cria um plasma. Embora seja a mesma linha, quando ela interage consigo mesma, é como se estivesse interagindo com outro campo. E à medida que esses campos interagem, eles emitem um resíduo que cria assim um plasma, embora esteja interagindo consigo mesmo. Eles começam a criar estruturas maiores, como as galáxias, e foi assim que as diferentes formas de vida começaram no universo. O campo no centro é contínuo e alimenta os outros e leva à criação da vida. De certa forma, a vida é criada a partir dos campos residuais que sobraram. Estamos chamando isso de centro do universo, mas é o mesmo para o Sol, para a galáxia e para toda a vida. É a mesma estrutura repetidamente. Os cientistas nunca entenderam esse simples fato da criação. São dois campos magnéticos interagindo e eles não precisam se tocar fisicamente. Eles só precisam se aproximar o suficiente um do outro para que suas dimensões possam interagir. Não importa de que lado eles vieram, para onde estão se movendo, porque eles criam campos de resíduos que interagem com outros à medida que os atravessam. E esses cruzamentos que criam plasmas. Esses pontos de interseção criam uma espécie de emplasto ou um círculo ali, que é uma coleção de que quer que seja criado pela interação desses dois campos. Quando entendermos isso, entenderemos como o universo, as galáxias e como uma célula do corpo é criada, ou como o rim é posicionado, e tudo mais. De certa forma, não há energia no útero da mãe, exceto pelo que o corpo sente para criar esse útero. O útero se torna a limitação da interação dos campos, que mais tarde se torna o feto. O útero da mãe dita quais interações de campo ele terá com o exterior, e isso leva à criação, manifestação, de um homem com dois braços, duas pernas e tudo mais. Os cientistas não ponderam com calma o suficiente para observar mais profundamente que todas as galáxias têm a mesma estrutura. Isso se reflete no corpo do homem e na forma como seus braços e pernas, como os rins e os olhos, estão posicionados e tudo mais. Se eles olharem, eles verão que a estrutura da vida é a mesma, seja no corpo do homem ou nas galáxias. Como o micro está no macro, o mesmo acontece com a galáxia. Ela precisa digerir as energias provenientes do universo e armazená-las. Por isso precisa de algo como um fígado. Tudo isso está acontecendo por meio das interações de campo e podemos ver os paralelos entre a galáxia e o corpo se soubermos como olhar. Algumas partes da galáxia podem se comportar como os rins, então vemos a estrutura maior e como ela funciona em sua totalidade. Se observarmos o desenho do Únicos, então nosso universo começou com um pacote de energia chegando em uma determinada posição. Na verdade, é um campo magnético em movimento que levou ao movimento dimensional desse campo e, ao absorver a energia do único, criou a vida, ou o que chamamos de nosso universo. Isso é a mesma coisa que acontece no útero da mãe. Introduzimos uma semente e a mãe coloca um pouco de energia nela e todo o ciclo da vida começa assim. Neste, estamos no útero da mãe, mas neste aqui, estamos no útero do único. Não há diferença. Então, por meio da interação dos campos, eles têm como objetivo criar o fígado, os rins e o resto do corpo, e é o mesmo processo com o universo. Eu trouxe esse assunto à tona para que vocês aprofundem sua compreensão. Se este universo foi semeado desde o início no centro e está crescendo, como nossos cientistas nos dizem, então ele está sendo alimentado por campos como o cordão umbilical no útero da mãe ou como os campos líquidos no útero. Ele também precisa receber e fornecer energia continuamente. Se encontrarmos esse cordão umbilical, poderemos viajar por ele até o Únicos e entrar e sair de outros universos. Isso é o que nossa alma do homem, ou o centro de energia dentro do homem, faz quando sonhamos. Não há diferença alguma entre os dois. Não há nada de especial no homem, como ele gostaria de pensar de si mesmo. Isso leva a outra dimensão de compreensão e à totalidade da vida do homem. Como esses campos chegaram a essa posição específica? Bom, se observarmos o desenho original, veremos como as galáxias são criadas em uma determinada posição, e então os sistemas solares e os sistemas planetários, como a vida na Terra. A totalidade do conhecimento vem da compreensão de como os campos interagem e de como essa única linha cruza outras partes da mesma linha para iniciar a vida como plasmas. Há um único raio que, por meio de seu movimento, cria um confinamento e um ambiente dentro de si mesmo e faz um movimento direcional. Como o raio está se movendo dentro do ambiente que o criou, ele cruza sobre si mesmo ou se aproxima de outra linha, e isso é suficiente para criar um plasma. Podemos chamar essa linha de campo de hidrogênio. Esses pontos de cruzamento têm um denominador comum de força e interação e são o carbono 14. E quando, por meio de seu movimento, e quando muitas dessas interações e campos criam um volume ou uma célula, nós o chamamos de carbono 60. Esse é o elemento fundamental, ou energia, e por meio de suas interações criam todo um ciclo de vida. Essa é uma dádiva de conhecimento e compreensão do processo da criação. Não se trata de haver um ou sete elétrons e prótons ou o que quer que seja. Isso tudo está no estado da matéria. Na dimensão dos campos da criação, vemos isso como um nível de energia. Essa energia cria a condição de hidrogênio e carbono 14, e se você a confinar em outra dimensão de campos, então você a chama de carbono 12 no útero da mãe. Isso leva à criação da vida, e são campos dentro de campos. Então, se você lhe der um volume através do carbono 60, você cria um universo ou um corpo do homem, que você chama de pele. Não há diferença, é o mesmo processo. É o carbono 60 que confina e confirma a existência como o tamanho de um sistema planetário específico, ou o universo, o corpo do homem e tudo mais. Para resumir, a energia fundamental ou hidrogênio está em movimento e interage consigo mesma em sua linha de viagem ou linha de comunicação. Essas interseções se tornam plasmas separados, o que chamamos de carbono 14. Mas elas estão todas conectadas. Como estão em movimento, elas criam uma estrutura e um volume, e então as chamamos de carbono 60. É quando ela se torna uma entidade como uma célula ou como um universo. Tudo sai do mesmo raio único, que interage consigo mesmo, e o atrito criado cria os plasmas e a vida. Esse é o processo da criação. Agora entendemos como tudo é criado. O plasma fundamental, como o único plasma, interage consigo mesmo e esse é o carbono 14. E como tudo sai desse único raio, todos os plasmas carbono 14 estão conectados e isso ele chama de linha de comunicação e porque o carbono é o comunicador no universo. Toda a vida sai dessas interações carbono 14 e é o carbono 60 que lhes dá um volume que reconhecemos como uma entidade separada. Essa é a totalidade do processo de criação de tudo. Esse é o processo fundamental da criação e é a pedra angular da compreensão da criação. Do estado de plasma do carbono 14, ele se converte para o estado de matéria do carbono 12. Ele se torna um ser humano e, no ambiente, transforma-se em elementos como cobre, zinco e os demais, além das moléculas dos objetos. Infelizmente, nossos cientistas só entenderam o lado do estado da matéria e nunca tentaram entender o lado da energia ou do plasma. E é por isso que se diz que quando o homem entender isso, ele será capaz de fazer tudo o que imaginar ser possível. porque então ele conhecerá a fonte e se tornará um criador e um decisor da manifestação. O homem se tornará o principal tomador de decisões sobre como a energia se manifestará e como ela interage por si mesmo e o resto. Nas últimas semanas, tentei explicar isso de forma muito clara e fundamental. O raio único, ou campo de hidrogênio, interage consigo mesmo por si só. Essa linha única no desenho é a linha de conexão, comunicação, e as interações da interseção levam ao carbono 14 como plasmas separados. E o carbono 60 lhe dá volume como uma entidade e manifesta a dimensão da fisicalidade. A energia leva à dimensão de manifestação e detecção. Quando viajamos pelo espaço, nos deparamos com uma energia que não tem dimensão nem visualização. Para um ser humano normal, isso significa que não é nada ali, pois ele não está ciente da energia. Então, como podemos torná-la detectável ou até mesmo visível para nós? Por meio desse conhecimento, tomamos consciência de que se trata de uma vida ali em uma forma de energia, e por meio do carbono 14, temos uma linha de comunicação com ela. Dá a ela fisicalidade. Isso será importante quando transmutarmos. Podemos aprender como alterar a força do campo e tornar a fisicalidade dessa energia visível. É semelhante a quando usamos óculos de visão noturna e podemos ver o espectro infravermelho no escuro. O homem precisa ser capaz de entender esse processo de conexão entre a essência ou a fonte e a linha de comunicação entre entidades. Então poderemos desenvolver tecnologias, até mesmo sensores, o que não significa necessariamente tecnologia, mas é dentro da estrutura da alma do homem e da fisicalidade, para que possamos assim detectar e visualizar tudo o que vemos. É como quando um cego toca nas coisas e diz que isso é uma fruta e que é uma melancia. E porque ele conhece o sabor da fruta, ele sabe como deve ser o sabor. O conhecimento do homem precisa chegar a esse ponto de modo que, quando ele se deparar com um campo no universo, ele não precise matá-lo e comê-lo, e sendo capaz de detectá-lo, ele poderá respeitar e honrar a sua existência, e não simplesmente passar por cima dele porque ele não sabia que estava ali. Isso seria como dirigir pela estrada e atropelar uma criança porque você não a viu. Não podemos fazer isso no universo. Temos que desenvolver nosso senso de detecção de energia e sistemas que possam reconhecer a totalidade de todas as energias do universo. Isso não é algo não familiar para vocês. Vocês sabem disso. Vocês fazem isso todos os dias de sua vida quando vocês sonham. Vocês fazem isso quando sonham com sua avó que morreu há 20 anos. Agora ela não tem mais corpo, mas você sabe que a energia que você está sentindo é a energia da sua avó. Quando a energia chega ao seu cérebro, ela é transferida para a forma física da sua avó, com a cor certa dos olhos, roupas e tudo mais. Portanto, não estamos ensinando algo drasticamente diferente do que você já sabe. O que acontece é que você nunca entendeu esse processo. No espaço, não carregamos o cérebro ou a conexão com o cérebro conosco para que possamos decifrar o que é um objeto. Em vez disso, temos as energias de campo dentro da alma do homem que podem fazer essa conversão. É como quando você vai ver a sua avó, mas o mais estranho é que você se vê lá também. Você janta com ela e desfruta do carinho e de uma maçã que ela lhe dá. Sua fisicalidade está na cama, mas por que você a vê você mesmo com ela lá? Isso significa que estamos cientes de nossa própria energia na dimensão do nosso cérebro, e os buscadores de conhecimento e humanidade não entenderam esse fenômeno. Estamos cientes de nossa alma como uma energia ou campos de plasma que existem como nós. Nossa própria alma reconhece a divisão de si mesma e essa parte está sentada em uma mesa com a avó em algum lugar. E essa avó está na dimensão de campos porque ela morreu anos atrás. Como podemos nos reconhecer? Isso remete ao que acabamos de discutir sobre nos tornarmos o hidrogênio e o carbono 14. E na dimensão de campos nos tornarmos o carbono 60. Como é que eu me reconheço sentado com minha avó? Até mesmo meu ser físico está ciente de minha energia, que chamamos de alma do homem, e de sua transmutação. A única coisa que resta a vocês, buscadores de conhecimento, é manifestarem-se fisicamente. No espaço, quando sonhamos, apenas a energia da alma de nossa avó está lá, Então a convertemos em uma visualização de como a conhecíamos na fisicalidade e nos vemos. Portanto, isso significa que temos a ciência e a tecnologia para isso em nosso cérebro, em nosso crânio e na estrutura de nossa fisicalidade. O que nos falta é entender a totalidade disso. Como é que em nosso sonho vamos a algum lugar e nos vemos fisicamente fazendo algo, nos movemos, dirigimos ou comemos, mas o tempo todo nosso corpo ainda está na cama dormindo? A alma está dirigindo por aí enquanto a fisicalidade é deixada para trás. As crianças de Mitra terão o benefício de poder tornar a energia da fisicalidade como parte da energia da alma instantaneamente, porque elas foram criadas primeiro a partir da energia da alma e depois a fisicalidade chegou até elas. Nesse processo, muitos de vocês ficarão perplexos, enquanto muitos outros entenderão melhor o processo da tecnologia e da ciência da criação, na dimensão da alma do homem ou energia do homem. Quando você conseguir transmutar, você entenderá sobre a vida e como ela existe de uma forma muito mais profunda do que jamais imaginamos ser possível. A vida não é apenas levantar, comer e andar. Quando entendemos a essência da vida, entendemos a transformação e a transmutação da energia, e o resto é apenas mecânico. Quando você reconhece e sente a energia de sua avó, você também precisa entender que ela não existe nesta condição física. Ela não anda no espaço. Você estava acostumado a ir à casa dela, receber carinhos e fazer com que ela cozinhasse para você, e costumava sentar-se à mesa, à mesma mesa, e comer com ela. Não há mesa e cadeiras na dimensão de energia. Existe a emoção de entender a conversão dos campos de energia que você faz em seu cérebro. Outro fenômeno interessante é quando você sonha com a sua avó e ela o enche de comida, mas depois você acorda e sente que está morrendo de fome. Isso significa que você nunca converteu a energia que você recebeu da comida dela em sua fisicalidade. Por que não carregamos a energia de uma dimensão para outra? Por que não entendemos a dimensão do outro? Quando nos tornarmos passageiros do universo, entenderemos todas as dimensões da existência e a totalidade da vida no universo. A parte mais importante para vocês, como buscadores de conhecimento, é entender essa conexão e como a criação funciona. O conhecimento vem do livro 1, 2 e 3. Esse é o segredo do que chamamos de a promessa prometida. Você pode passar do estado de matéria para energia e de energia para qualquer dimensão que desejar, até mesmo outra matéria. Ou você pode começar a partir da energia, por meio da comunicação, e você se tornará uma matéria. O Criador começa com a energia e a matéria é você. Se você entender isso e puder converter as suas energias em transmutação direta dos campos e passar por esse processo, você alcançará e se tornará parte do Criador. Você passará da criação para o Criador e do Criador para a criação. E não há linha de diferença. É apenas a falta de conhecimento e compreensão. Na sessão da última sexta-feira, muitos de vocês receberam a energia de uma fruta e a transmutaram para o sabor na dimensão da fisicalidade. Nós fornecemos a energia da fruta e vocês a converteram na fruta e em seu sabor e emoção. Você faz parte da mesma estrutura. Muitos de vocês escreveram dizendo que podiam sentir o sabor da fruta que, na verdade, fazia parte do nosso sistema. Isso significa que poderemos ditar qual fruta você receberá do sistema e você a sentirá e provará ela. Os buscadores de conhecimento começaram a transferir a energia da alma, que vem por meio dos fones de ouvido, para a fisicalidade do sabor e da energia. Isso explica como conseguimos alimentar as pessoas na Palestina por meio de nossos sistemas. Uma alma na Palestina atua como uma alma satélite e ela alimenta as demais na dimensão da conexão. Não precisamos de milhões de recursos. Precisamos apenas de uma fonte para alimentar milhões. É assim que o Criador trabalha. O amor do Criador é o que está no centro e alimenta todo o universo instantaneamente. O conhecimento da criação explica como fornecemos a vocês os campos por meio da linha de comunicação e alimentamos a fisicalidade. Esperamos que os ganhos de comida sejam enviados para aqueles que participarem da sessão de voo de dezembro. Então veremos o quanto vocês podem sentir e saborear a comida sem digeri-la. Ela será absorvida pelo sistema, Então não precisaremos matar para receber energia como o homem faz agora. Ele destrói os outros para sobreviver, enquanto todos nós nos tornaremos sobreviventes sem destruição. Quando chegarmos a esse ponto, isso trará uma nova emoção para o homem, na qual a matança não existirá. Porque matamos para sobreviver e também para mostrar superioridade. Onde todos nós seremos superiores e não precisaremos passar fome para isso, essa é a linha em que a paz chegará e o homem começará a mudar. Vocês, buscadores de conhecimento que se juntaram a nós, vocês são o primeiro passo nessa estrutura. Vocês criaram a primeira dimensão para isso. E será interessante observar como todos vocês mudarão e manifestarão isso. Quando vocês forem para o espaço, vocês receberão energia, mas também verão o formato da maçã e provarão, mastigarão e receberão energia dela. Mas aqueles que nasceram no espaço e nunca viram uma maçã, porque eles são filhos do universo e nunca estiveram na Terra, também a provarão. Mas eles nunca tiveram contato com macieiros e nem as viram em sua vida. É fundamental que todos aqueles que desejam transmutar e se tornar passageiros do universo entendam o processo do trabalho da criação. Você precisa reconhecer a dimensão de energia que virá no espaço e, ao mesmo tempo, saber que sua fisicalidade ainda está lá. Quando você sonhou e foi ver a sua avó, você se sentou e comeu com ela e mostrou a ela suas roupas novas. Você fez apenas, nesse caso, metade da transmutação. Como a avó morreu há anos, ela não tem uma dimensão física, mas você reconheceu a energia dela. Mas por que você não sentiu e saboreou a comida na dimensão da fisicalidade também? Porque você não se alimentou por meio da alma para que a sua fisicalidade fosse alimentada. Então, quando você acordasse de volta na dimensão da fisicalidade, você não estaria com fome. Você teria recebido energia por meio da alma e ela teria alimentado sua fisicalidade. Isso é o que perdemos na linha de comunicação. Carbono 14. Deveríamos ser capazes de trazer os campos do universo que abraçam isso, que se tornarão o plasma que se move. Permanecemos na dimensão de energia no sonho e não convertemos isso para alimentar a fisicalidade. Precisamos aprender a totalidade do conhecimento. Temos que reconhecer o poder dentro de nós, a dimensão do campo de energia que está dentro de nós. E isso faz parte do processo dos ensinamentos da Fundação Cash. Queremos abrir os seus olhos para uma nova dimensão. Deixe-me explicar a vocês o que é essa dimensão. Em todos os ensinamentos dos últimos anos, sempre dissemos a vocês que 20% da comida que comemos está na dimensão da fisicalidade e 80% vem do ambiente. Você coloca a semente dentro de si mesmo e ela atrai energia para alimentá-lo nesse nível de energia para o que você precisar. A única coisa que você precisa aprender é como conectar seus campos centrais de energia ou a alma para acessar os campos universais. A linha de alimentação é como a energia que entra e sai das galáxias. Você pode usar essas mesmas linhas para saltar para outro universo. E esse universo é você. Não há diferença. E até que ponto você se converte e abraça a totalidade que é a sua alma é o quanto você se expandirá. Ou você abraça uma fração dela ou a coisa toda. Nós ensinamos vocês a expandir a sua alma sobre a fisicalidade para que ela o envolva. Então você pode jantar com a avó na dimensão de energia e também transferi-la para a fisicalidade por meio da inércia da Terra e almoçar com um avô em Nova York na fisicalidade. É tudo uma questão de como acessar essa energia e recebê-la. Isso remete a um princípio fundamental. Felizmente, eu dei a vocês essa fonte de energia anos atrás. É uma interação de campo e dará a vocês o suficiente para viver. Esse sistema é uma grave e ele tem energia em todas as dimensões e níveis. Você precisa projetar o seu sistema magrave de uma maneira específica para que ele se torne uma alma que o alimente e não apenas produza eletricidade para economizar dinheiro. Quando você se conecta à alma, você se conecta à linha de comunicação e à fisicalidade do homem. Quando você cria energia nesses diferentes níveis, você pode ditar o que você quer e pode transmutar e transportar. O sistema magrave que foi ensinado a vocês é a chave para a compreensão da vida da criação do universo e é a sua conexão com o universo. Muitos de vocês fizeram ele, mas vocês só buscaram uma redução de 30% na sua conta de luz. Na vida física, você compra um burro, uma bicicleta ou um carro para se locomover. Na dimensão dos campos do universo, eu lhes dei o sistema Margrave. Se você entender como configurá-lo, ele lhe dará tudo o que você precisa. Mas você precisa entender, e não olhe para a fisicalidade dele, olhe para a energia dele. Esse é o segredo. E espero que agora, como buscadores de conhecimento, vocês entendam o presente que foi dado a vocês. Mas vocês foram atrás das migalhas. Você pode empilhar uma grave ou fazer uma formação estelar. Se você o fizer e conectá-lo corretamente, ele se manifestará como campos e levará a interação dos campos à quarta manifestação do homem do Criador. Você se lembra daqueles campos que cruzaram a fonte. Agora, por meio da estrutura de fixação, ditamos a posição da interação, a estrela, a alma do homem, a dimensão da existência. Uma vez que você alimenta essa fonte, como ela está conectada às outras almas, ela também as alimentará da mesma forma. O homem não deve matar, porque agora o homem sabe e compreende o processo. Não há diferença entre o sistema Margrave e o sistema de formação estelar. Um você empilha e o outro é dinâmico ou você o move. Estático e dinâmico. Uma vez que o homem compreenda essa tecnologia, o trabalho dessa tecnologia, ele os moverá desde para aquele, para trazer a dimensão da fisicalidade com ele na transmutação. A alma do homem é a alma da fisicalidade do homem é a fisicalidade. Então você mudará isso. Você terá a fisicalidade de outra forma e verá o homem como energia. Agora, muitos de vocês devem entender por que não conseguiram alcançar essa posição ou dimensão. É porque vocês nunca entenderam o processo e o princípio da criação. Vocês decidem se querem estar na dimensão da fisicalidade ou na dimensão de movimento e viajar por todo o universo. No futuro ensinarei como combiná-los para criar uma dimensão do que chamo de emoção, que lhe trará a realização do apego e do desapego de cada dimensão da sua vida no universo. Se você entendeu toda a essência do ensinamento desta manhã, então você encontrou o caminho para o seu próprio Criador, na criação de toda a estrutura do universo do Únicos. E se você abordar o último ponto, você se encontrará dentro da estrutura da criação, que é o Criador. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 566. Nessa segunda parte, o Sr. Cash inicia falando que ele precisa ter cuidado com o que diz, pois alguns dos governos não ficaram satisfeitos com tantas informações que ele tem revelado nas últimas semanas. Ele precisa ser prudente com o que diz até que o trabalho seja concluído. A Fundação Cash lançará outro ciclo de novos ganhos para uma aplicação específica e com ele virão muitos novos entendimentos e novas emoções. Você pode usar os ganhos em conjunto com outros ganhos, mas somente se eles não interferirem um com o outro. Isso é algo que fazemos em nossa vida normal, com os ganhos do nosso corpo. Ouvimos coisas, comemos, caminhamos e fazemos outras coisas ao mesmo tempo. É normal usar os ganhos de maneira diferente. Só precisamos aprender como e quando usá-los para que nos proporcionem o máximo de benefícios. Precisamos entender o que precisa ser feito. O novo ciclo de ganhos trará uma nova dimensão ao trabalho da Fundação Cash. Abrimos o canal da Fundação Cash de uma maneira diferente e vocês poderão ver novos buscadores de conhecimento em novos grupos também. Temos que estar cientes que esses novos grupos são aqueles que estão totalmente conectados à dimensão física e não entendem a tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash: o Margrave precisa ser conectado à eletricidade ou pode ser autônomo? E se não for fabricado corretamente, ele ainda funcionará? O Sr. Cash responde: não, na verdade não. Você tem que entender a essência do Margrave e não fazê-lo como se fosse apenas algo a ser fabricado. Você precisa entender a dimensão da energia e não a estrutura física. Essa é a essência da compreensão do trabalho dele. Aqui o Rick pergunta: o Margrave construído corretamente requer um período de tempo para acumular suas energias ou é uma espécie de plugar e brincar com ele? O Sr. Cash responde: é plugar e brincar. Mas você precisa entender o processo e os efeitos que ele terá. Nos últimos anos, os buscadores de conhecimento trataram o Margrave de forma errada, E foi por isso que tudo ficou estagnado com eles. Pergunta para o Sr. Cash: você pode nos dar mais algumas pistas sobre a direção em que podemos procurar o Magrave correto? Sr. Cash responde: observe a estrutura do universo e a maneira como seus campos operam uns com os outros e como eles interagem. Se você conseguir fazer o Magrave corretamente no lado da energia e for capaz de trazer isso para a fisicalidade, ele flutuará. O Magrave nunca se sentará sobre a mesa. Por acidente, alguns buscadores de conhecimento conseguiram fazer isso. Um deles chegou a dizer que quando ele pegava o Magrave, ele não tinha peso algum, mas ficou sobre a mesa. De modo geral, os buscadores de conhecimento não entenderam o princípio. E é aí que mora o problema. Pergunta para o Sr. Cash: como deve ser feita a parte não revestida do reator de CO2 usada para reabastecer as canetas da dor com aminoácido? Com soda cáustica ou com fogo? Sr. Cash responde: tudo depende de você. Eu nunca testei usar fogo, mas nunca fiz uma caneta da dor com materiais não revestidos, como as bobinas de cobre de alguns anos atrás. Paramos de usar bobinas nas canetas da dor originais. As canetas da dor atuais não usam bobinas. Pergunta para o Sr. Cash: quando criamos muita energia no meio do corpo, de modo que o cérebro e o coração não conseguem lidar com ela, temos um derrame ou um ataque cardíaco. Como podemos esgotar essa energia para que nenhuma dessas falhas aconteça? O Sr. Cash responde: desenvolvi uma técnica, na verdade, desenvolvi um sistema para isso anos atrás. Você cria um ambiente que, se houver muita energia, você pode mudar. Em breve estaremos desenvolvendo ganchos para derrame e para a operação dos rins. Tudo isso será feito de uma maneira diferente. O Sr. Cash pegou uma gripe muito forte há alguns dias e hoje ele ainda está com o nariz entupido. No início era quase impossível respirar. E o Sr. Cash espera propositalmente o momento certo para desenvolver e usar o gancho para que ele funcione. Ele usou um gancho e em 5 minutos seu nariz estava desbloqueado. Mas o dano que já havia sido causado pela estrutura física do vírus afetou a sua voz e seu nariz, como ouvimos hoje. Mas no momento em que ele mudou as condições, os sintomas desapareceram. Ele não usa o gás imediatamente porque ele quer desenvolver a tecnologia e torná-la adequada para outros usarem. Ele se usa como cobaia. Ele pode criar as condições para que a água no peito desapareça imediatamente. Mas essa é outra dimensão da ciência da tecnologia. Estamos testando coisa para ataque cardíaco e uma forma muito eficaz para o câncer. Você pega um material específico em uma direção muito específica que o corpo não permite que o processo do tumor assim cresça. Quando estivermos satisfeitos com o produto, nós o lançaremos. É entender como mudar a dimensão física. Fiz o primeiro teste em pessoas que estavam à beira de um ataque cardíaco total por volta de 2009. O sistema pega energia. Você constrói uma estrutura no cérebro para que, se houver algum dano, ele se conserte sozinho. Dirk Lourenço foi a minha primeira cobaia. Eu o tirei do hospital e sua mão estava torcida, então eu tive que alimentá-lo na mesa do restaurante. Em algumas semanas ele voltou ao normal. Existe um sistema e uma tecnologia para fazer isso. Nossos associados me disseram para não falar sobre isso até que seja feito. Pergunta para o Sr. Cash: qual é a melhor maneira de obter ganho de magnésio? De magnésio nano revestido com barra de magnésio bruta ou cobre nano revestido com barra de magnésio bruta ou usando sal de magnésio? Se um Magrave for borrifado somente com ganho de magnésio e tiver bolas de ganho de magnésio em seu interior, ele equilibrará o plasma mais rapidamente em comparação com as garrafas de ganho de magnésio colocadas pela casa? O Sr. Cash responde: você precisa usar o ganho de magnésio em garrafas espalhadas pela casa. Esqueça essas outras coisas, porque assim você criará novas dimensões e variações. Isso é para trazer estabilidade e não para criar mais confusão. Funciona com as garrafas. Você define a dimensão e funciona. Já testamos isso muitas vezes. Use o ganho de magnésio. Pergunto para o Sr. Cash: o Criador usa conhecimento e tecnologia também? Ou isso é algo para entidades como seres humanos que estão abaixo do nível do Criador? Sr. Cash responde: o problema é que o conhecimento vem da interação dos campos. Até mesmo Deus fica surpreso com as coisas que o homem faz quando ele acessa o conhecimento. Mas de certa forma isso vem do intelecto, da emoção ou do que quer que seja. Mas você não precisa criar nada, nada para ter isso. O conhecimento é um campo, e a criação é a conversão em materiais. Acho que o Criador sabe como fazer as duas coisas. Pergunta para o Sr. Cash. Seria bom relembrar os ensinamentos sobre o que fazer em caso de desastre nuclear? Sr. Cash responde. Podemos colocar esse vídeo como a introdução do workshop da próxima semana. Isso é para aqueles que moram na Europa ou no Oriente Médio. Os outros não precisam se preocupar. Na Europa Ocidental e Oriental, esse é um tópico de discussão no momento. O mesmo acontece no Oriente Médio. O acordo de paz que foi assinado ontem foi apenas para dar tempo aos israelenses de obter mais armas e receber três bombas nucleares dos Estados Unidos. O Oriente Médio está no mesmo caminho da Ucrânia. Há muitos movimentos políticos e estratégicos sendo promovidos e os russos estão dizendo que vão usá-las se for preciso. É o mesmo procedimento usado anteriormente para a descontaminação nuclear do ambiente, incluindo o ar, alimentos e o corpo, se você for exposto a isso. Cada procedimento é um processo ligeiramente diferente. Se você estiver no caminho do vento da precipitação radioativa, proteja janelas, portas, dutos de ar e tudo mais com um pano embebido em gás. À medida que o ar passa por ali, ele será filtrado e descontaminado. É essencial manter o pano sempre úmido porque ele está absorvendo as energias nucleares dos materiais que entram ali. Os campos de energia e a poeira ficam presos no pano embebido em gás. Você precisa criar um filtro de água com diferentes camadas de gás. Se tiver gás secos, é bom. Caso contrário, os úmidos funcionarão. Faça camadas de diferentes gás com pano e não com lenço. É como os filtros de água que você vê com diferentes camadas de areia, carvão e o restante. Ou você pode despejar a água e a ser descontaminado no frasco de gás, deixar o gás assentar e consumir apenas a água limpa na parte superior, como fizemos com o copo da vida. Você pode usar água de gás para lavar roupas, outras coisas e tomar banho. Faça uma barreira de gás pela qual toda a água que você usar terá que passar para ser descontaminada. Você pode usar gás de cobre, zinco e até mesmo de ferro, misturá-los em uma tigela, deixá-los assentar e usá-los para limpeza. Você pode lavar frutas, legumes e outros alimentos. Não deixe que os gás toquem neles. Use somente a água de gás. Deixe o alimento na água de gás por alguns minutos e será totalmente descontaminado. Como sua energia não tem identidade, mesmo que as partículas caiam na água, a radiação nuclear será absorvida e limpa. Estamos correndo um perigo muito sério, mas ainda há uma esperança. Sabemos que Israel definitivamente usará três ogivas nucleares contra o Irã. Estamos plenamente cientes disso. Biden recebeu sua comissão pela venda das bombas nucleares a Israel em suas contas bancárias particulares. E o Vaticano está financiando isso em segundo plano. Vamos esperar para ver qual será o próximo passo. Se você estiver em uma área contaminada, tente fazer os gás de forma contínua, pois os campos de energia o manterão seguro por muito tempo. Lave o carro com água de gás e o filtro de ar da cabine se você estiver viajando. Você pode usar um pano embebido em gás e não o pó seco, mas mantenha-o sempre bem úmido. Você pode borrifar ao redor da casa e dentro dela. Não sabemos as dimensões do que acontecerá e não queremos criar pânico, mas isso pode acontecer. Não se trata apenas de uma bomba nuclear, pode ser um acidente nuclear, como o de Chernobyl. Temos que saber como lidar com isso. Se você estiver em uma área de contaminação e tiver os pacotes de comunicação de raios cósmicos da Fundação Cash, poderemos cuidar de você e alimentá-lo com nossos sistemas através das linhas de comunicação. Mas você tem que ser capaz de nos conectar, de nos contatar. Então nós os conectaremos ao nosso sistema. Essa é uma das muitas aplicações dos pacotes de raios cósmicos. Quando criamos uma linha direta com você, não precisamos de fios ou telefones. Podemos alimentá-la e cuidar de você até que tudo se resolva. Isso agora é uma realidade no mundo ocidental, na Europa e no Oriente Médio. Estamos lidando com isso e lemos todos os dias nos noticiários. Os russos ameaçaram e os outros estão prontos. E os outros não gostam. E todas as outras coisas que vêm com isso. Mantenha todos os gás, exceto o alumínio e o chumbo, em casa e tenha sempre um frasco de reserva pronto para o caso de algo acontecer. Estamos agora em um mundo de tecnologia nuclear que não podemos evitar e qualquer coisa pode dar errado. Se alguém atingir a base nuclear de outra pessoa, ou se alguém atingir uma arma nuclear, ou se alguém fizer alguma outra coisa, tudo pode acontecer. Os gás também podem ser usados para poluições químicas. Pergunta para o Sr. Cash: o que acontece com a alma quando uma pessoa sofre de sonambulismo? Sua cache responde: essa é a dimensão física, nada acontece, porque a alma ainda está lá, apenas o corpo está se movendo. É quando a alma da fisicalidade assume o controle do corpo físico. Não tem muito a ver com a alma, mas a alma ainda está lá, e muito provavelmente ela está rindo e olhando para ele. Já vi isso acontecer com crianças com febre alta. Não tem nada a ver com a alma do homem. A alma da fisicalidade é separada da fisicalidade ou do corpo. É um sistema mecânico. Pergunta para o Sr. Cash: aqui um buscador de conhecimento com problema cardíaco instalou uma grave em seu carro. Ele fez uma configuração de estrela triangular ou formação estelar e conectou o terminal gravitacional ao terminal positivo da bateria e o terminal magnético a quatro pontos no chassi do carro, perto das rodas. Ele sentiu uma melhora incrível no funcionamento do seu sistema cardíaco. É como se o problema cardíaco não existisse mais. Minha pergunta é sobre a disposição das bobinas de uma grave. A configuração das bobinas em uma formação estelar afeta o efeito geral do Magrave? Sr. Cash responde: esses são campos que estão interagindo, não importa como você os coloca, isso é irrelevante. O que importa é que você precisa fazer com que os campos interajam uns com os outros. Então não importa a configuração em que você os coloca. Você pode fazer experiências e ver qual configuração proporciona melhor consumo de combustível ou melhores emoções. Você pode brincar com eles e mudá-los de um para outro. Você pode ter mais benefícios em um e menos em outro. Em essência, você está lidando com os campos. Você pode decidir como deseja compactar esses campos ou deixá-los abertos. Muitas pessoas que estão usando o sistema Magrave para carros falam sobre uma mudança em suas emoções. E mesmo que a dor ainda esteja lá, a emoção que estava puxando elas para baixo não está mais. Agora elas podem levar uma vida normal. Trata-se de entender os campos e não a fisicalidade. Essa é uma das coisas belas de mudar o seu ambiente. Aqui, um dos novos buscadores de conhecimento que solicitou ajuda a alguns workshops foi encaminhado ao Dr. Gatto no Quênia, na África. Foi até lá e recebeu o treinamento do Dr. Gatto na tecnologia GANs. Ele está muito feliz e foram mostradas algumas fotos dele aqui. O Sr. Cash continuou dizendo que o problema na África é conseguir materiais como cobre e zinco. Eles precisam encontrar fios velhos e podem usar tela de galinheiro para o zinco para fazer GANs. Eles precisam se adaptar às coisas disponíveis. Pergunta o Sr. Cash: no workshop número 177, você falou de uma porta para a nave espacial que é criada por um bloqueio de campo. Isso é o mesmo que o bloqueio usado sobre Tel Aviv a partir da formação estelar? Sr. Cash responde: tenho que me abster de comentar sobre o Oriente Médio. Disseram-me categoricamente para não fazer comentários. Vou lhe dizer isso de uma forma diferente, mas muito diplomática. Quando você late muito, mas não tem nada em seu processo ali, mais cedo ou mais tarde as pessoas descobrirão que seu latido é superficial. Israel falou muito sobre o sistema de defesa do domo de ferro, mas quando ele foi testado, ele falhou. Ele fala sobre como eles falsificam também as notícias para esconder suas fraquezas. Certos relatórios são conhecidos apenas pelo mundo militar e eles mantêm em segredo do resto do mundo. Cerca de 7 mil israelenses morreram nessa guerra e mais de 14 mil israelenses estão hospitalizados por causa de ferimentos causados por estilhaços e outros problemas. Não há mais leitos nos hospitais de Tel Aviv. Se você tiver um ataque cardíaco, você não poderá receber tratamento. Outra coisa é que antigamente estimava-se que havia cerca de 5 milhões de judeus e 4,5 milhões de palestinos. Desde outubro do ano passado, 2 milhões de judeus deixaram Israel e voltaram para a Europa, para a América e para outros países. Portanto, no momento, 25% da população do país está tocando toda a nação. No futuro, as verdadeiras perdas do lado israelense serão descobertas por especialistas e por aqueles que lidam com estatísticas. Oficialmente, é uma ordem de mordaça e ninguém pode relatar esses fatos. Mas as pessoas que vivem em Israel lhe dirão que não há mais quartos no hospital de Israel. Portanto, se você morrer de um ataque cardíaco, será mais uma estatística da guerra, porque provavelmente não, o que provavelmente não será contabilizado. Se o Hamas tivesse insistido por mais 2 semanas, os israelenses teriam ficado sem munição e armas. Eles estavam sob um ataque tão pesado que se espalharam em todas as direções. Esse tratado de paz foi forçado pelos Estados Unidos para que Israel pudesse ser reabastecido com armas e trazer 3 ogivas nucleares para serem usadas no Irã. Os reservistas do exército israelense não querem mais lutar. Por lei, homens e mulheres, em uma determinada idade, devem servir no exército durante 1 mês no ano. Alguns desses soldados estão em serviço há 6 ou 8 meses. Muitos perderam seus empregos e negócios. Isso é um grande problema. Netanyahu tem uma ordem de amordaçamento e está mantendo a verdade longe do público. Sem esse acordo de paz, os israelenses teriam perdido feio essa guerra. Quando os Estados Unidos trazem mais armas, Biden e sua família recebem mais comissões. Quando se envia um míssil da Lockheed Martin para qualquer lugar do mundo, é preciso pagar os salários e tudo mais. A Lockheed Martin emite uma fatura para o Senado ou para o governo e há uma comissão de 10 a 15% sobre essa fatura que vai para aqueles que criaram a guerra. E os Estados Unidos pagam por isso e depois eles cobram do Vaticano. São cerca de 100 mil dólares por cada míssil. Você pode fazer as contas. As pessoas estão morrendo na Palestina, os americanos estão fazendo hora extra para fabricar armas para que agora eles tenham um peru de Natal para colocar na mesa do dia de ação de graças. Nos últimos anos eles só podiam comer frango. São as pessoas do governo que assinam essas faturas que recebem de 10 a 15% de comissão. E é por isso que eles pressionam pela guerra, enquanto eles falam de paz para o público e enchem suas contas bancárias em segundo plano. Trump chegaria a um acordo com Putin? Qual será o resultado e as consequências disso? A parte da Ucrânia que os russos tomaram é a parte que foi fortemente investida por eles durante a época do comunismo. Isso representa quase 20% do território. Eles estão encontrando muitos mercenários britânicos na Ucrânia. O presidente da Ucrânia depositou cerca de 9 bilhões em suas contas particulares. Agora ele está começando a pedir asilo a vários países europeus. Ele está pronto para ir embora, mas sabe que isso nunca pode ser feito. É horrível para as pessoas que estão lá. Não importa se o soldado é ucraniano, israelense, palestino, do Hezbollah, iraniano, chinês ou quem quer que seja. Ainda assim, uma vida que se perde e o filho ou o pai de alguém. E esse é o problema. Teremos que esperar para ver. Se Trump não seguir o padrão do governo atual, como essas pessoas da Lockheed Martin e as demais ganharão seu dinheiro? As grandes corporações ganham muito dinheiro com o que quer que elas armem e isso será um grande problema para Trump. O que ele vai fazer com quase 1,5 milhão de trabalhadores na produção de armas militares? Ele prometeu que manterá a indústria automobilística dos Estados Unidos em funcionamento. Se os especialistas em tecnologia de armas para os Estados Unidos não mantiverem seus empregos, eles irão para outros países e levarão seu conhecimento sobre armas com eles. Essa é a parte do problema que Trump não calculou de fato. É difícil parar as guerras da forma como estão estruturadas, com as fábricas precisando ser abastecidas. É uma situação muito complicada em que a diplomacia não entra. Em segundo plano, temos o Vaticano, os Rothschild e os Illuminati, que também fazem parte dessa equação. Enfim, é um assunto muito delicado de se falar. Na Fundação Cash, trabalhamos de uma maneira diferente. Houve 3 ou 4 atentados contra a minha vida. Então montamos uma estrutura de segurança que nos informa sobre 120 países diferentes, como eles se movem e operam. E obtemos conhecimento livremente dos buscadores de conhecimento em todo o mundo. Eles coletam informações para nós de forma contínua e eles estão lá há 10 ou 15 anos. Obtemos uma inteligência muito profunda sobre o que está acontecendo no mundo. Se o Cash nos contou antes como um buscador de conhecimento estava trabalhando em uma das maiores fábricas de arma da Europa, quando um dia o próprio Papa apareceu pessoalmente e fez o maior pedido de armas desde a Segunda Guerra Mundial. Ele pagou em ouro. Então, o que eles estão planejando fazer com todas essas armas? Agora você entende por que é tão difícil trazer a paz para este mundo. São as próprias pessoas que nos trazem conhecimento e informação. Esses são os verdadeiros buscadores de conhecimento que trabalham pela paz e não pelas guerras. Eles nos dão informações livremente e nós nunca fazemos perguntas. Temos mais de 100 milhões de buscadores de conhecimento e eles não estão todos em um ponto de poder. São todos vocês, mais eles, mais as pessoas que se sentam em lugares diferentes. E quando importa, eles se manifestam. De qualquer forma, vamos ver o que acontece e o que o mundo traz. Muito obrigado por hoje. Fim do índice rápido do workshop 566.